Essa é para aqueles que estão apaixonados. Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi. Você, um pensamento a insistir, que eu não durmo sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo. Se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir, sozinha, se verem meus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Uma impressão irá sentir o meu calor. Dois seres como nós viver assim, e louco por você, você por mim, e agora tão distante, sem amor. Vai dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito, e pra sempre desfrutando desse amor. E ao dormir, sozinha, se veres meus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós, na impressão.